CD 34 Capítulo 34 Bento Teodoro ajudava a enfermeira Lourdes a transformar outra mesa em leito. Muitos soldados ainda estavam no chão exibindo uma coleção de ferimentos, dos mais leves aos mais graves. A situação estava grave e a enfermeira se virava como podia. Faltavam anestésicos e gás para os curativos. Os veículos do centro de lançamento da barreira do inferno tinham sido destruídos, bem como os reservatórios de combustíveis. Bento Célio, Benta Valquíria e mais dois soldados tinham formado um grupo e cavalgaram para Nova Natal, no fito de trazer mais enfermeiros e ao menos um médico para o CLBI. Um dos casos mais graves era o de Aurélio. O líder de soldados tinha entrado em coma depois de ser ferido à bala e estava à beira da vida, pronto para mergulhar no fosso escuro da morte. Ninguém ardia em febre e infecção não era a grande vilã pós-traumática nos corredores. A luta era contra a dor das fraturas e a hemorragia que consumia as forças dos bravos contendores. Por mais que Lourdes se esforçasse, faltava-lhe conhecimento para trazer de volta muitos dos que descompensavam diante seus olhos. Que drogas aplicar? Qual artéria suturar? Como ter certeza de que aqueles pobres coitados estariam a salvo da morte? Lourdes não era médica e Teodoro lia o desespero no rosto da mulher. Colocou sobre a mesa um colchonete e deitou sobre ele um soldado que gemia e chorava à beira da inconsciência, com múltiplas fraturas na perna e braço direitos. Teodoro fez uma careta ao ver uma ponta aguda escapando da coxa do rapaz. A fratura exposta fazia sangue jorrar ao menor movimento, acompanhado das lamúrias do ferido. Lourdes aproximou-se, cravou uma agulha na mão do rapaz e pendurou uma garrafa que fora de água ardente acima do leito em um gancho, deixando o soro fisiológico entrar na corrente sanguínea do rapaz. Segura os braços dele para mim, Teodoro. O Bento arqueou as sobrancelhas, mas obedeceu à enfermeira de pronto. Lourdes injetou um analgésico através do catéter e, com presteza, aproveitou os braços presos do soldado e foi lidar com o traumatismo na perna. A enfermeira apanhou uma tesoura e cortou a calça do rapaz de cima a baixo. O membro estava inchado e roxo e causou certo asco ao ser observado pelo Bento. Lourdes, com luvas de borracha, empurrou o caco de osso para dentro da ferida e aplicou uma espécie de unguento adesivo sobre o rasgo. Retirou o cinto de couro da calça do rapaz e, com ele, improvisou um torniquete a fim de diminuir a hemorragia. Assim que apertou com toda a força, finalmente afivelou o aparato providenciado. O soldado soltou um gemido grave e sua cabeça... Lourdes injetou um analgésico através do catéter e, com presteza, aproveitou os braços presos do soldado e foi lidar com o traumatismo na perna. A enfermeira apanhou uma tesoura e cortou a calça do rapaz de cima a baixo. O membro estava inchado e roxo e causou certo asco ao ser observado pelo Bento. Lourdes, com luvas de borracha, empurrou o caco de osso para dentro da ferida e aplicou uma espécie de unguento adesivo sobre o rasgo. Retirou o cinto de couro da calça do rapaz e, com ele, improvisou um torniquete, a fim de diminuir a hemorragia. Assim que apertou com toda a força, finalmente afivelou o aparato providenciado. O soldado soltou um gemido grave e sua cabeça pendeu pesada para o lado. Ele morreu? Perguntou Teodoro. Lourdes pressionou com os dedos o pescoço do rapaz e sinalizou negativamente para o dente ruivo. Não, ele entrou em choque. É bom que seus amigos tragam um médico rápido. Pelo menos 8 soldados podem morrer ainda hoje, se não receberem o atendimento correto. A mulher passou a luva pelo rosto, sujando sua testa com o sangue do jovem paciente. Calma, Lourdinha, calma, você não é Deus. Eu tô vendo com esses olhos que a terra há de não comer que tu tá dando o maior grau, irmãzinha. Segura a onda que a chapa ainda tá quente. Tá quente, Teodoro? Só quente? Tá fervendo.